como vender mais, vender com mais facilidade, vender melhor, cativar o cliente e fazer vendas repetidas. Então nós vamos estar falando disso, efetividade em venda. O nosso treinamento, quando vocês viram lá, a chamada era motivação total em vendas. Na verdade, deixa eu dizer para vocês, tudo nosso, e nós entendemos como uma política, como uma filosofia nossa, tudo que nós fazemos tem que ser motivador, é verdade ou não? Mas o nosso foco não é a motivação aqui, o nosso foco são as técnicas, e eu vou ensinar para vocês técnicas, técnicas que vocês já fazem, muitos talvez já saibam, agora a gente vai botar elas numa ordem, e você vai ver como é fácil vender, ou como fica muito mais fácil vender. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é vendedor, levanta a mão. Quem não é vendedor, levanta a mão. E quem não é nada. É importante, e isso é muito sério, para a sua vida e para o seu sucesso, entender o que é vendas. Paulo Vieira, o que é vendas? Vendas é estilo de vida. Vender é o mesmo que comunicar. Quando eu me comunico com meu filho, eu vendo a minha ideia para ele, ou será que eu não vendo a minha ideia para ele? Quando eu comunico com meus filhos, com a minha filha, eu vendo os meus valores para ela, os valores morais, éticos, ou será que eu não vendo? Eu poderia dizer a mesma coisa, quando eu converso com meu filho, eu passo para ele, eu comunico a ele, as minhas ideias, eu comunico à minha filha os meus valores, e eu posso botar como sinônimo, comunicar e vender. Comunicar e vender. Vender com efetividade, comunicar com efetividade, deve ser um estilo de vida. Nós vamos ver os médicos mais famosos, os mais renomados, não são os que conhecem o procedimento médico, a alopatia mais profundamente. Quem são os médicos mais famosos e renomados, gente? Fala para mim. Os que comunicam melhor, os que vendem melhor. Os advogados mais famosos não sabem que não são os que sabem mais direito tributário, ou direito empresarial, ou civil. São os que comunicam melhor e contratam outros advogados expertos nessas áreas. O que eu estou te falando é, se você quer ter sucesso na vida, seja qual for a sua área, saiba vender. Saiba vender. Se eu fosse solteiro e tivesse uma menina, ou tivesse várias, e no mercado tem muitas meninas, a pergunta, qual eu namoraria? Porque quem não sabe se vender, olha o que eu estou dizendo, o homem que não sabe se vender, a mulher que não sabe se vender, ela vai ter que ficar paradinha, ou paradinho, se mostrando como que se mostra numa vitrine, e torcendo para alguém comprar, O homem que não escolheu a mulher da sua vida, foi escolhido, e nem sempre você vai ter as melhores oportunidades quando você é escolhido, mas se você soubesse vender, você pode ser baixo, careca, feio, bonito, não importa, e você vai escolher a mulher que você quer casar, vai escolher o homem que você quer casar, e você vende, vende a sua ideia, você se vende como profissional. Então o que nós vamos estar falando aqui, é o princípio de vendas, e para qualquer área da vida, seja para você se vender como pessoa, para você se vender como profissional, para você vender casa, vender apartamentos, vender remédio, vender aviamentos, vender carro, sim ou não? Então me digam aqui, quem é, tem alguém da área imobiliária? Levanta a mão quem é da área imobiliária, levanta bem alto da área imobiliária, bem alta a mão, ok, quem é da área de moda, levanta a mão, quem é da área de moda, quem é da área de serviços, quem é da área de veículos, vende carros, então seja qual for a sua área, abre o coração e entende e se posiciona, flexibiliza e coloca os teus exemplos, teu formato de venda, o teu estilo de venda, a tua área de venda, dentro do que nós vamos falar, porque o que eu vou falar, funciona para todas as áreas, sim ou não? Ok, vamos lá, primeiro passo, e eu não vou me aprofundar nisso, eu vou deixar para o método CIS falar de comunicação, mas o primeiro passo é, olha para o teu ambiente de vendas, olha para o teu ambiente de vendas, e você vai ver quem vende mais, é quem faz a cara de dúvida e desconhecimento, é quem faz cara de raiva e impaciência, ou quem faz cara de alegria e receptividade, quem vende mais? E aí você começa a ver, independente das técnicas de vendas, a atitude emocional faz toda a diferença. Então não adianta a gente estar falando de técnicas de vendas se você não tem a atitude emocional adequada, se você não gerencia a sua comunicação. Esquece, esse curso não vai funcionar para você, se você não tem a atitude emocional de vitória, uma atitude emocional de receptividade, uma atitude emocional de disposição e disponibilidade. É, começa aí, Paulo, por que que começa aí? E você poderia dizer assim, quando chega o cliente, aí eu mudo. Esquece, você se contagiou de uma química orgânica muito ruim. Você já encheu o teu corpo de cortisol, você já botou adrenalina, você já tirou serotonina, não tem como você passar a manhã inteira uma postura de desleixo, de desinteresse, e querer em 5 segundos estar pronto para dar um show. Você vai ter que repor uma química. Então veja bem, o teu sucesso enquanto vendas, ele começa de manhã na tua atitude, na tua postura, na atitude emocional, no que você comunica. E você poderia dizer, Paulo, mas eu não estou bem, Paulo Vieira, eu vou sorrir? Depende dos teus objetivos. Um artista, imagina se o artista, não, hoje eu não vou gravar, essa semana, porque eu não estou bem. O que aconteceria? Não, eu não vou atender essa pessoa bem, porque eu briguei com meu pai, eu não estou bem com a minha esposa. Meu amigo, o teu problema é o teu problema. E vendas, sim, tem arte, sim. Você precisa gerenciar a tua comunicação. Você precisa botar o ombro para trás e se preparar para dar um verdadeiro show, como um artista dá um show, independente se está vivendo. Então o nosso primeiro passo é, o que você está comunicando? A, B ou C? Dúvida e desconhecimento do seu produto, do seu serviço, raiva e um desinteresse em atender as pessoas, ou alegria e receptividade? Pergunta, o que você comunica? Gente, vamos lá, seja sincero, o que você comunica com o seu cliente? Se você tem dúvida, pergunta para o teu colega de trabalho. Na maior parte do dia, o que você comunica? E que intensidade você comunica? Não adianta você dizer, eu comunico entre B e C. E qual a intensidade do B? Qual a intensidade do C? A tua atitude emocional, o que você comunica em atos, palavras e ações, com fisiologia, faz toda a diferença no início do processo. O que você pode fazer de manhã cedo para ativar a tua estrutura emocional de vitória? Quem quer saber o que você pode fazer de manhã cedo para ativar a estrutura emocional de vitória? Quem quer saber, levanta a mão e diz, eu quero. Então vamos lá, vou mostrar para quem sabe, já vai mostrar. Então todos de pé. O primeiro passo, todos já sabem, cara de Batman, ou então Batgirl, faz a cara, de manhã cedo, cheguei para trabalhar, eu não estou brincando, eu estou falando cientificamente, cara de Batman, cadê a cara, olha, você é teu colega que está cara de Batman, olha para o lado, pé direito à frente, punhos fechados, olha para cima, todo mundo comigo. Digam comigo, isso, equipes de classe mundial fazem isso, equipe quando a Xerox era classe mundial fazia isso, os maiores vendedores de carro do mundo fazem isso, as maiores imobiliárias do mundo fazem isso, sabendo eles ou não, eles sabem que o que eu comunico reverbera em resultados na minha vida, reverbera em atitude. E a minha pergunta é: você vai para um dia de vendas para vencer? Como é que você chega para vender? Sinceramente, pensa nisso. As pessoas estão falando de sorte, as pessoas falam de uma série de coisas. Na minha postura, no meu semblante, na minha fisiologia, existe um poder de atração de clientes, um poder de repulsão. E você, fulano não tem sorte, não, fulano atrai, fulano chama, e você repele, de forma silenciosa. Então vamos começar. O primeiro passo, o segundo passo, o primeiro é me preparar, o segundo passo é foco. Foco em quê, gente? Foco no cliente. O quanto de fato você está focado? O que te trouxe aqui? Sinceramente, o que te trouxe aqui? O que você está fazendo aqui? É porque alguém mandou? É porque você quer mais da vida? Lembra o que eu vou dizer. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, se você não tem metas muito claras na sua vida, se você não tem objetivos muito claros, talvez você não esteja fazendo nada aqui, tudo que eu falar vai entrar por aqui e sair por aqui. Para que nós comecemos, quem é funcionário aqui? Levanta a mão, quem é funcionário? Amigos, levanta bem alto, quem é funcionário? Deixa eu lembrar você uma coisa: você não trabalha para o teu patrão, você não trabalha para a tua empresa, você trabalha para quem? Para você, para construir teus sonhos. Você trabalha com o patrão naquela empresa, com honra, com dedicação e respeito, mas você trabalha para você. Eu tenho visto vendedores sabotando empresa quando estão destruindo as suas próprias vidas, vendedores vendendo pouco durante 6 meses, achando que está fazendo mal à empresa, quando estão fazendo mal a si mesmo. Isso é a maior estupidez que alguém pode fazer, não se dedicar à sua profissão, não se dedicar a vendas, achando que está fazendo mal à empresa. Estabeleça sua meta. É a sua casa, é seu carro, qual é a sua meta? É ser gerente, ser proprietário, qual é a sua meta? E seja o melhor que você pode ser. Se você acha que está sabotando alguém, vendendo pouco, não se dedicando, não dando o seu melhor, você só está fazendo mal a quem? A você mesmo. Não caia nessa cilada. Então, vamos voltar, foco no cliente. Eu vejo muitas empresas que são verdadeiros baldes, o que, gente? O que eu quero dizer é, balde, quando o vendedor balde, é o seguinte: vem muitos clientes, tem muito marketing, tem muita atração, tem internet, tem outdoor, tem panfleto, tem jornal, vem muito cliente, mas o vendedor balde, ele não faz o que, gente? Ele não retém cliente. Os clientes vêm e os clientes vão, não adianta. É muito melhor treinar as pessoas, seja emocionalmente, tecnicamente. O foco, olha que loucura, 70% da rejeição de um vendedor, de uma empresa, é por causa do atendimento. E as pessoas falam, é o preço. Não é o preço, o preço é 15%, aí a qualidade, mentira, a qualidade é 15%, o problema está no vendedor, o problema está na pessoa, a maneira que ele recebe, a maneira que ele fala, a maneira que ele se relaciona, a maneira que ele se relaciona, aí sim está o problema.